продолжает сказать, что еще на то же время занимается с мамой. Gente, Oscar November Echo. Autorizado seguir táxi. Via pista, libere na Quebec. Mike Lima. Na Lima mantém posição chame solo 120 versão 9. Muito boa tarde, Bruno 659, pronto? Bruno 659, boa tarde. Não tem quantidade de José. Quanto tempo pode esperar? Genética daquilo, autorizado final 7. Aguarde a autorização de pouso. Reporte passando em mar. Aquilo, passando em mar. 3367, cola 67, direita 121, decimal 9. Direita consola, 3367. Bruno 659, autorizado. Alinhada mantém no zero. Alinhada mantém no zero, Bruno 657, autorizado, direto para o autorizar direto do Dócolo, chamar 6287. Passando Juliette Quebec Kilo, autorizado pouso pista no 7, vento 110 graus, 109. É isso, Quebec Kilo, pouso autorizado. 6394-2009. Autorizado da colagem pista no zero, vento 100 graus, 109. Pista colagem, bom, vento Mike Echo Victor, boa tarde. Confirme intenções de decolagem. Autorizado até o ponto de saída da Oscar, após o ponto de saída da Oscar. O Mike é aqui confirmando decola com o Nordeste. Sentido chave do coco. Poxa, né? 6327 brisada, né? Mantém o chino zero. Helicóptero Eco Charlie 35 decolando da pista no sétimo momento. O Papa Romeo Mike Eco Victor. Para o Solos 44, confirme intenções. Vai esquerda e seguir via litoral que é para perto. Mantenha o setor sul do campo aguardando para cruzamento. Mike, então o eterno sul, o eterno liberar o extra cruzado e decolar. Approximately 513, level 145, contact ground control 121-9. West 1-9, report to the 2000, speed down. Puxa, 327, autorizado decolagem pista no 0, vento 1-0-0 grau 089. Mantenha o setor, a nave para pouso na pista 1-0. Ah, só batido, não tá, tô aguardando então. O Oscar 9-0 mantém o setor na pista 1-0. Autorizado pouso sistema 0, vento 1-0-0 graus, 099. Meu mãe. Mike Echo Victor, autorizado cruzamento do campo, aguarde o acesso de controle. Afirmativo, autorizado cruzar o eixo de decolagem da 1-0, na sua escuta, Mike Echo Victor. Gente, Mike Echo Victor, evite sobrevoar da base aérea. Ponte, vai seguir em litoral. Papapá, Oscar November Echo, autorizado, alinhado uma frente no zero. Chamando a 327, contato com a Dona Nanda, colagem, submantendo o voo 220, autorizado direto coral. Direto coral, subindo para o 220, Xenemia 327. Xenemia 327, decolado 47, chama o controle 120, vai cima 8. Chamei 121 decimal 9. Meu Mike é com o Victor, transfere controle Salvador 120 da cima 8. Transfere controle 208, grato, boa tarde. Papapá, Oscar November Echo. Após decolagem, mantém proa até 3.000 pés e após voa direto líder. Papá Romeu Mike é com o Victor. Papá Romeu Mike é com o Victor. Mantém sobre a linha de voo visual, então vamos sair de ali no litoral. Está sempre o chinelo de progresso na terminal Aracaju e chinelo de pouso. Terminal Aracaju 1930, pouso 2004. Sim, já está rolando mais um outro vídeo, eu vou passar 2002, em Salvador. Forçará 2-0 fora, Mike, é por isso, tá? Papá, Oscar November Echo, decolado 5-1, chame controle Salvador, 120, décima 8, por favor. Controle, 120, 8, obrigado. Controle, papá, Oscar 9 André. Papapá, Oscar, meu número é com papapá 9 Solage. Após 3 mil pés, o segundo terceiro observação é uma posição ótima. Turma tem um 4-0-0. Ok, gerencia aqui, curva direita, passando 4 mil pés. É, pode voar lenda da presente? Autorizado direto, lenda. O senhor é Oscar, meu número é. Direto, lenda, Oscar, meu número é. Oscar Mike Yanko, Mike Yank, é Gosh ao término. Autorizado até a Papá, reporte para ingresso na pista. O senhor está intermitente, o senhor do Charlie. Ele vai checar o equipamento, ele vai olhar a lista. Olha, eu vou checar, mas provavelmente é o seu equipamento. Então eu tenho dois transpontos, eu chequei os dois. E eu tenho uma página aqui que mostra o que ele transmite. Ele está correto, mas eu vou fazer o seguinte. Oscar, 317. Agora 48 milhas sudeste, vai salvar a saída, está dando encerrado, pelo controle Lens em 120 do sul. Prossiga para controle. Negativo, não recebemos ainda, confirmando que não é local, tudo contando pelo sensório. Capatango 10, você faz informe, na calada 158, segue farol de Itapuã, 1.000 pés, transfere controle, 1.000, 10.8. É, controle, 12080, deve falar informe. Direção meu, segue agora o 74. Sente autorizado, táxi via pista à esquerda, ingressa na Oscar até o 74. 0, justo lá, 014. Controle. Sabe, tá, Tati, tá, resumo é mais novo. O meu mais que é SUV, com João Atrás do Conselho de Socorro a reportar para o ingresso no terminal Aracaju, chama o controle 1-10-0-2-1-3. Esse é o meu hotel até, eu consigo agora com a distância? ainda não recebemos o chamado Alfa. Deixou o hotel até onde eu estou se aproximando da Secretaria do Salvador, de forma que será na colagem agora de Ícaro de Santana, lembrando 9010, então mantenha o setor, a escuta do controle do Salvador, e no momento de retorno ao Ícaro de Santana, a voz de outra gestão. Passamos meu piloto até o som que vai guardar o tráfego, vai decorar de cheiro de Santana. Não tem história de um setor, é que é o altitude que está mantendo. Está recebendo somente o primário, o senhor, não recebendo o modo alto nem o modo estável. Gente, no momento o senhor vai manter a espera do setor, manter a 7006, não escuta do controle de Salvador, e aguardar a autorização para retornar a feira, ok? Devido a prática que vai decolar de feira de Santana. Bom, 0907, atendendo a inspeção, deixa eu chegar a bom para o visão 060, ajuste no 014. Autorizado, senhor, bom, 0907. Linha 98, essa para 2006, ajuste no 014. Autorizado final de ano é 73, com 0 e com estabilizado. O hotel está na escuta do controle. Bom, Romeu 2-0, sem identificação, deixa eu chegar da Romeu 2-0 para nível 050, deixa eu 014. Não escuta. 1097 está no trato de 1 hora, 17 milhas, realizando espera no setor a 45006, com 97. Gente, Oscar, Mike Yankee, reporte ao Temer. frente, os 3-0. Só foi uniforme, não está com coincidência para reportar, se presença livre para a coordenação. Pilota, a Delta não escuta, você entrou no Salvador? Papai Romeu, de novo até o hotel, chame a Rádio Feira em 1-3-1-3-0. Será que ela cumpriu o controle? Rádio como que eu trato de poder falar agora no Rádio de Santana. Zona 097, vou te soltar a 4.000, saindo do chão 014. Chegada, número 3 para aproximação, deixa eu ver a chegada com a zona para o número 060. A gente chama agora no 4. O número 918, Napoleão 18 do Palácio. Azul 6918, final estabilizado. Azul 6918, NH 0104. Tráfego avistado, autorizado pouso piscino 0. Isso, 100 graus 089. Gente, 1014, pouso autorizado, 6918. Boa tarde, mantém em ponto de espera pista 10, reporte visual com embreagem azul final 10. Eco Índia, livre de acionar a correção. Livre de acionar a táxi, após considerar da Oscar. Atente a helicóptero realizando o teste no 44. Atente, 5478, após a passagem do tráfego de pouso, autorizado a linha MAT-0. 7 Oscar Mike Yankee. Romeu Eco Índia, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Tarde de show 014, controlada de sol em etapa. Aguarde a autorização para você de graça. Pista no 2, 1, décima 9. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-0 nosso. Muito boa tarde, está na boa, muito boa tarde, está na boa, problemas na torre. Eu Eco Índia, mantenho a prova 2.6, ajuste no 0.4. Eu mantenho o nível de 0.6.0. Opa, 0.4, vai manter a prova 2.0.0. Boa tarde, Gona 620, estabilizado ILS, Dona 0. Gona 620, boa tarde, NH 014, continua a aproximação, vale de saúde. Tente, Gona 014, ajuste, Gona 620. Eu não sei se você vai fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, Gona 620. Prosseguindo, gente, é bote na ótica para o táxi aqui. Identificação 1-2-1, 2-1-9 2-1-9, boa. Festival de Salvador, motorista de voo 190 na proa de Amã, da proximidade de Cuba. Meu chão é o Ninja Tone, 198 do Polo Azul. Serra aqui no Índia, base para final 5 do Índia, 1 a 7. Boa tarde. Boa tarde, Navarra Paz Serra aqui no Índia. Altímetro 104, vento do aeródromo, 100 graus, 099. Autorizado final no 7, aguarde autorização de pouso. E 14, autorizado final no 7, aguardando sua autorização de pouso. Serra aqui no Índia. Azul 4423, autorizado decolagem pista no 0, vento 10 graus 099. Autorizado a decolagem pista no 4423. Afirma o Chanel 6355, observe a rolagem da Embraer, autorizado em manter pista no 0. Serra Kilo Índia, autorizado pouso pista no 7, vento 110 graus 089. Autorizado pouso no 7, Serra Kilo Índia. Automóvel, você não consegue tirar de um avião, você tem? Gente, Mike Yankee. Azul 4423, decolado aos 26. Chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 08, passagem com Azul 4423. Fazendo boa tarde, Azul 4423. Autorizado decolagem pista no 0, vento 100 graus 089. recepção, se você vai chegar no Bolonha 1, para o nível de voo 050, eu vou chamar 014. Oceania 6355, decolado aos 28, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, Oceania 6355, cruzou 1800, né? Possível uma lenda. Oceania 6355, contatado na decolagem, seguiria, se você não encontra o jogo direto lenda, seguiria mantendo o jogo 380. 380, direto lenda 6355. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 100 graus, 099. Para o sequenciamento, fazer esquerda para 120, limite ao consumo autorizador. Isso é para 3, não pode existir no 014. Esquerda 210. O limite é o curso do carregador descendo para 3.000 pés, o 9.02. Você manda para 120, limite ao curso do carregador descendo para 3.000 pés, o 9.02. 120. Boa tarde, o curso do carregador está pronto no ponto de espera do carregador. Romeu Golfo Tango Zulu. Boa tarde, autorizado, né, Matrix 10. Matrix 10, 3155, decolado aos 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, 3155, obrigado. São 355, contato trabalhando na decolagem, se não vier sair da Sambuíno, condição ótima para o nível 320. Sambuíno para o 320, tá? 355. Sambuíno para o 355. Sambuíno 355, preciso. Qual é a cidade de coordenar com o centro ótima para realizar a nossa trânsito? Eu acho que eu já não sei. Direita 130, vai para 0. Direita 130, vai para 0. Você está com o 0 ainda, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 para 3100, aterro 72. Oi, boa tarde, Golfo Papa Romeu, Golfo Santo Zulu. Decolado no perfil da Boa Ona, cruza 1703 ABL. Olimpo 08, autorizado, alinhar e manter-se no zero. Para 3 mil 6, eu vou chamar o